Action! We are about to launch Stingray. Anything can happen in the next half hour. Ei, que coisa peluda, agora com tecnologia, com mixagem, estamos de volta aqui em podcast no dia 8 de 12 de 2009, último podcast daqui da casa do BK, o obscuro.my, podcast.com, vamos começar esse podcast com muito dinamismo, muita alegria, muita simpatia, muita gozação, muita besteirada, porque o último podcast ficou uma tragédia, né? Uma hora qualquer eu pego, baixo o arquivo lá, dou um trato, a gente quer fazer umas inovações, quer fazer uns negócios, quer poder levar umas novidades pra negada, mas tá difícil, a tecnologia não permite ainda, nós temos que dar um passo conforme o tamanho da perna negrada. Nós temos hoje aqui um podcast cheio de aventura, cheio de emoção, muito emoção aqui no meu coração, e chove na cidade, hein? São Paulo hoje tá parada, quem tá em Osasco não consegue sair, mas também, porque todo mundo quer sair de Osasco, Osasco é uma merda, todo mundo quer sair de São Paulo é uma merda, pelo menos onde eu tô aqui tá legal, tá chovendo pra bexiga, tá um tempo grudento, né? Daquela coisa cebosa, mas não vamos com muitos guirunguinos, não vamos com muito nhenhenheco, não vamos com muito chuchuchuco, vamos direto ao assunto para as coisas que lhe apetecem. Tecem, turminha. Vamos aqui, vamos começar então com o nosso podcast, que eu não faço a menor ideia do que tem que poder podcastar perto. Deixa eu dar um tempo aqui, peraí. Ah, sim. Agora eu já me localizei, já sei onde é que eu tô. Porra, a gente vai começar o podcast e nem ver, porque eu fico apanhando pra fazer esses aparelhos, esses sonzinhos aí, esses aparelhinhos aí, mexendo nos botãozinhos dos clic-clic-clic, e o Alzheimer tá chegando aqui, tá me deixando zureto, eu já não lembro mais nada. Eu fui lá buscar a pauta do dia, já esqueci de novo, tem que pegar de novo aqui na papelada. Mas enfim, vamos tocando aqui o podcast, esse papagaio no fundo dando background. Quero começar hoje pra você com uma coisa muito bacana. Um comentário muito bacaninha aqui que eu, do meu muito considerado. Deixa eu fazer um mandar primeiro aqui uns abraços aqui pro Mano Kioff pela colaboração, pro Kamen Rider que fica arrumando encrenca pra mim, né? Ele fica me passando uns links aqui no Twitter, vai dar uma. Fica passando uns links pra me arrumar encrenca com a rapaziada. Um abraço pro Kioff. Quer também mandar um abraço pra todo mundo da comunidade de quadrinhos pornôs lá. Não, quadrinho pornô, não. Pessoal que faz com mangá. Que tão gentilmente fizeram alguns desenhos aqui do Mijomens, né? Você quer agradecer a rapaziada pela auspiciosa e gentil homenagem a esta pobre preta velha sebenta e seborrética. Cada um deles vai ganhar. Mas quando sair meu livro, vai ganhar um exemplarzinho autografado, me comprometo aqui na frente de todo mundo, e nas costas também, porque na costa é mais gostoso. Agradeço ao pessoal dessa comunidade por ter feito esses desenhos, e quem quiser fazer o desenho do meu nome, por favor, faça bem legalzão, que a nega véia é gentil, é bacana, é prestativa. Mas eu quero abrir o podcast de hoje falando aqui do meu considerado Ednei, da Ednei, nossa, que considerada editora, a Giz Editorial, Você sabe que eu fui lá levar uns projetinhos meus, né? Antes de ser contratado lá pela Ícone, de assinar um contratão com a Ícone, com o senhor Luiz Fanelli. Muita gente boa, o senhor Fanelli me recebeu, aceitou, vamos fazer meu livrinho por lá. Mas eu levei pro Didney. O Didney, né? O Didney também é muita gente boa, enrolado. O Didney enrolado, né? Porque é um cara muito ocupado. Um cara muito ocupado, muito trabalho, muito lançamento. Então ele se embanana. Eu tinha mandado pra ele já uma base do Mil Nomes pra ele dar uma avaliada. Ele falou que vai me ligar em setembro. Passou setembro, nada. Mas eu tinha assinado com a Mitos, então. Não, com a Mitos, só tô ficando louco. Aí a Mitos lembrou de mim. Eu tinha assinado com a Ícone, tá tudo certo. Vamos tocar nosso livrinho por lá, beleza, não tem problema. O Dinei tá aqui no meu Orkut, tô com o pai aí, bonitinho aqui, tudo lindo. Ai, que legalzinho. Aí o que acontece? O Dinei tá lançando lá um livro chamado Kaori, Perfume de Vampiro. Ontem ele colocou aqui no Orkut, ele colocou fazendo uma divulgaçãozinha pra rapaziada, né? Um book trailer. Eu não posso ver isso, que eu começo a dar risada. Ai, caramba. Que agora, o book trailer da Kaori, Perfume de Vampiro. É um livro que tá lançando lá da esqueci o nome da a Julia Moon, né? Então agora todo mundo é Moon, né? Todo mundo virou Lua. Aquele estereótipo da mulher lunar. Lunar pelo sangue lunar do vampiro. O nome do livro é Perfume de Vampira. Pô, eu fico pensando assim, né? Pô, vamos fazer uma continuação. Depois do Perfume da Vampira, né? Vem o Sovaco do Drácula. Né, o chulé do Nosferato, né, aí vem o peido do Alucard, né, que eu comentei, pô, eu fui ver aqui o book trailer que a Julia Moon fez, né, fui ver, eu conheci ela quando teve o lançamento do livro lá do camarada amigo, deixa eu ver se eu lembro o nome do camarada, pô, o Modesto, né, o J. Modesto, você vê as coisas que o Dinei tá lançando, né, o J. Modesto com o seu Anhangá. Eu gosto desses títulos, né? Eu não posso falar nada que meu Mil Nomes. Parece aqueles livros também de você vai, ai, Mil Nomes para o meu bebê. Ai, o palhaço do BK, o BK é foda, o BK é um palhaço, né? O BK é um palhação. Aí tá lá o Modesto, né, que lançou Anhangá. Ai, monstro, mano. Eu achei muito parecido com umas coisas do Stephen King, né? Mas tudo bem, vambora. A Ednei lançou em Hangar. E também no nosso conhecido Marson Alcott, sei lá. O Marson também lançou. O Ednei, ele tem um talento incrível para selecionar nome de livro maluco, né? O Marson Alcott lançou lá o Eternity. Mas como é que se soletra? E-T-H-E-R-N-Y-T. Eternite. Sabe como é que pronuncia essa porra, bicho? A Guerra dos Anjos. Imagina os anjos quebrando um pau, né? As pernas. Seu bicho, cachorro, Jesus é meu. Não, Deus é meu, Deus me ama mais. Olha que loucura, bicho. Então ele lançou Eternite, né? Esses nomes são muito infelizes, né? Não que meu livro seja grande coisa, não, meu nome também é infeliz. Mas o nome que o cara escolheu é Eternite. Parece aquelas, né? Parece o nome de fabricante de telha de amianto, né? Eternite, né? Para proteger seu telhado do fogo do inferno, telhas Eternity. Puta, é foda, bicho. Ai, como é triste. Aí tem o que acontece, ele lançou aqui o Kaori. Vai lançar Kaori. Perfume de vampira. Porra, eu acho esses livros de vampiro válidos. Tem que lançar. Mas só que o Ednei se deslumbra muito com a temática. Eu acho que ele vai com muito... Ele não tem a manha, pra dizer a verdade, né? Editor não devia escrever, não devia se meter a lançar livro. Contradição do caralho, né? Editor não manja livro, não manja. O cara que tem uma graninha que tá lançando livro, não devia lançar livro, não devia, porque não tem a manha. Pode estar vendendo, o mercado pode estar bem, pode estar funcionando bacaninha, mas não dá certo, cara, porque o cara não tem a manha pra fazer o livro... Escolher o livro legal, né? O livro que ele fez aqui da tiazinha lá... Esqueci da Moon, né? Tudo é Moon, agora todo mundo agora é Lua. É muito infeliz, cara. Não dá pra você fazer mais livros de vampiros a sério. Tudo bem que tá aí esse Prepúcio, né? O nome do o filme aí, o Crepúsculo. Tá indo bem, a molecada curte. Mas se você vai nessa linha, tá valendo. Tudo bem, comercialmente vale a pena. Mas olha a tranqueira que você lança, né, cara? Tem que ter um puta de um estudo, tem que ter um puta de um fundamento. Os gringos fazem isso. Quando lá saíram Heroes, a série TV Heroes, fizeram alguns livros comerciais para concorrer. Não veio para cá ainda, que é um grupo de mutantes meio animais, né? Que tem um DNA meio bicho, né? De uma experiência, eles fogem e tal. Fica parecendo clichê, fica parecendo, não, é clichê, mas funciona, é assumir comercialmente, mas fazer um negócio comercial que funcione. Que tenha embasamento, que tenha criatividade, que seja funcional. Não, o Dine, o que acontece? Ele fala, ele pega o quê? Ele pega a Julia Moon. Não li o texto da moça, não sei do que se trata, mas estou te garantindo que ela escreve mal, viu? Não li, não sei de que, mas é ruim. É ruim. Por que é ruim? Porque pelo título você já mata, né? Eu vou te dar uma explicação, mas deixa eu tirar meu papagaio daqui que tá gritando muito, peraí. Ô, droga, eu ia fazer uma busca aqui na internet pra você, pra pegar um trechinho do texto da tia, né? Mas, felizmente, a minha internet caiu, tô gravando aqui offline. Mas, bicho, você sabe que o negócio é ruim pelo título. De novo, não estou usando o meu exemplo do Mil Nomes, não, que o Mil Nomes é ruim mesmo. Mas o que acontece? Esse tipo de livro, ele é vendido para o quê? Para o público que acompanha a Julia Moon, né? Não é um troço para mercado. O Ednei se engana redonda e profundamente. Então, eu gosto quando eu falo para profundamente. Ele se engana redonda e profundamente quando ele vai nesta linha de competir com vampiros. Se é para você competir com os caras, beleza, ou você faz igual ou melhor. Né, aquele Eragorn, né, que começou com o livro do moleque para competir com o Senhor dos Anéis, funcionou, cara. Independentemente se nós gostamos ou não, se o texto é bom, não interessa. Funcionou, foi para frente. As tentativas que o Ednei faz de tentar competir com os caras é tudo baseado num achismo meio insensível, né? Ele pega a Júlia, não sei se é Júlia, sei lá o nome da mulher. Ele pega a tiazinha que tem um livrinho que não sei o que e tal. E faz todo aquele trabalho, mas ela vai vender para quem? Para um microgrupo, né? Tudo bem, o BK também vende para um microgrupo, eu também vendo para um grupo de leitores bem limitado, mas eu tenho aspirações maiores. É, mas ela também não tem aspirações maiores, porque eu te garanto que não é um bom texto. Não li, não, se eu estou falando sério agora, não li, mas eu te garanto que não é um bom texto. Porque ela está escrevendo, ela não tem as manhas, o editor também não tem as manhas, então você pode ver que o produto é ruim. É diferente do meu livro, porque eu estou fazendo não só um trabalho de pesquisa, mas uma puta dedicação, e eu não estou sendo arrogante, não estou sendo posudo de fazer esse, como é que é, esse negócio, como é que eles chamaram de áudio, como é que é, book trailer, porra, bicho, eu vou falar palavrão, hein, se vocês não gostam, tá pros ouvidos, pá, puta que pariu, que book trailer. Book trailer, eu até escrevi aqui pro Dine, né? Isso aí não está pior por falta de espaço. Uma já pra falar do Japão. Ah, essa aqui fala do Japão, é moleza, quero. Ele ia parar, ele também ele falou que ia parar com o silêncio de fazer vampiro. Mas não, isso é muito ruim, Kaori. Ai, vampira japonesa. Isso é fácil. Você pega uma Nikkei pra falar do Japão, é bico. Pega um crioulo pra falar da Moldávia, né? Aí você já tenta. Não, mas ele vai fazer o quê? É tudo tão superficial. Aí você vê o. Pelo título, você vê que a altura é aquela coisa, tchutchum, ai, perfume de vampiro. Pra quem que vai que vai vender um troço desse na atual conjuntura, cara? Nós estamos numa situação no mercado editorial que você pode lançar qualquer merda. Foi o Dinei que me falou, você pode lançar qualquer porcaria que tá vendendo. Vende, se você souber trabalhar, tem público pra tudo, tá vendo? O pessoal fala que o mercado vai mal, que não sei o quê, que tá tudo uma pina. Não, não tá não, bicho, não tá... Falta espaço físico para colocar livro, falta mês de divulgação de livro, falta livraria, mas os livros estão vendendo, tá bombando, tá vendendo de vento em popa. Pô, voltou a conexão aqui. Tá vendo? Então esse negócio de que não vai, não vai, não vai, não funciona, não funciona, é mentira. Se você souber trabalhar, vai que vai bonito. E mesmo se você não souber também, vai de qualquer jeito. Ih, caramba, o que tá vendo aqui, caralho? Caiu o mundo. Então o que acontece? Eu não tenho site da Dona Julia Moon, o livro dela é ruim, cara. Perfume de vampiro. Isso é para público feminino, que curte. O Ednei tá indo ali na rebarba, né, do André Bianco. O André Bianco, ei, André Bianco, meu caralho. É, mas aí você mata a autenticidade da tua editora. Né? Você vai só pro lado comercial, você tem que lançar umas coisas loucas de vez em quando, né? O Ednei não lança coisa louca, ele se baseia num conceito comercial muito fundamentado, ele tem um belo conhecimento, o Ednei manja, só que nada, aí faz um monte de aí vem, vamos ver, voltou agora na internet, né? Você está procurando um menino amigo invisível. Aí o que acontece? O Odinei, ele tem essa de fazer o métier, fazer o meio de campo junto ao fandom, né? Que é o fandom da CLFC, e com ficção científica, e que não sei o quê. Você vê como é que... O podcast de hoje é para falarmos de texto, né? Para falarmos de criação. Eu vou te dar uns presentes hoje que você vai gostar. Vou te dar umas dicas muito boas para você que quer escrever, que quer publicar, que quer desenhar melhor, que quer ganhar seu dinheiro. Eu tenho as manhas. Esse povo não, eles só querem vender. Mas eu vou matar uma coisa. Eu vou começar ensinando para você. Eu peguei aqui um texto da dona Júlia Moon. Eu vou fazer uma análise brevíssima, mas que você vai entender do que eu quero dizer. Trecho do capítulo 3, aqueles que vêm com a noite. Bicho, matou aqui, né? Aqueles que vêm com a noite. Isso aqui, só essa frase, pra você ver que isso é de um puta de um clichê do caralho, né? Aqueles que vêm com a noite. Sabe o que parece? Eu li um texto uma vez aí numa comunidade do Orkut, parece que as pessoas escrevem como se estivessem fazendo pregações. Como se estivesse no meio de uma praça pública com os punhos em riste para cima. Ou então, no caso da Júlia, ela pega aqui. Ai, da noite. Quer forçar a passada de uma ideia, a passagem de uma ideia de sensualidade e de erotismo. Não funciona assim. Fica piegas, fica chulo. Agora eu vou te mostrar como é que você saca um texto que é ruim. Vamos lá. Aqueles que vêm com a noite. 1648, período Tokugawa, Japão. Matou aqui! A primeira linha você já mata. Na primeira linha, eu aprendi isso com um licenciador internacional, ele falou, Zé, é assim que funciona. Na primeira linha você mata. 1640, período Tokugawa, Japão. Que merda que quer dizer isso, cara? 1648, podia ser 2000, podia ser 2130, podia ser 1400 e não sei o quê, podia ser 1200, tanto faz. Que puta merda de localização idiota. Sabe o que parece? Gibizinho retardado. Período Tokugawa. O que o leitor sabe do período da buceta do Tokugawa? Você vai ler, você vai procurar, vai pegar um livro, você vai... O que foi a importância do período Tokugawa? O leitor não tem esse referencial. Se você vai falar, por exemplo, Tiradentes, né? Período da pré-liberação do Tiradentes. Aí, uma coisa. Todo mundo conhece. Mas quem é o Tokugawa? Ninguém, todo mundo aqui conhece o Tiradentes, uma partezinha. Você conhece, tem um referencial. Não, aqui não. Que não, ela tá jogando, né? Agora, mas o que mata, olha só, a garota abriu os olhos. Pã, que coisa incrível, gente, que frase criativa, fantástica. A garota abriu os olhos. Nessa frase tem tanto pano pra manga. Eu, no caso do meu nome, o primeiro parágrafo do meu livro, o primeiro parágrafo, são 8 linhas dele brincando. Eu não vou abrir o texto, não vou te comentar. Eu passei 8 linhas para mostrar o quê? A abertura do meu livro é ele brincando. Porque a essência do meu livro, todo o meu livro é uma brincadeira. Eu não gosto de entregar o ouro, não gosto de fazer assim, mas a gente precisa poder comparar. A garota abriu os olhos. Puta, que merda de começo horrível, cara. Encontrava-se dentro de uma construção empoeirada. Ela abriu os olhos. Construção empoeirada. Isso é mal escrito, cara. Isso tá muito mal escrito. E, no entanto, né, é esse o tipo do material que o Ednei tá vendendo. Eu podia pegar outros livros que ele me passou aqui comentar, mas eu vou me ater só a esse. Porque o que acontece, no caso da Júlia, fica mais interessante esse lance de pose. A Júlia escreve mal. Não que eu escreva bem, não tô dizendo que eu escrevo bem. Tô falando da minha posição como crítico. Escreve mal. Aí vem mais pra frente aqui. Havia um altar com o deus Hashiman coberto de pó. Eu não escrevi nada, cara. Não há descrição de cena, não há detalhes. Ela não perde. Eu perco um tempão explicando o gosto do Donut que a Prana passa pro... A Prana Praça é foda, né? Olha o trava-língua. A Prana passa para o meu nome. Explico do Donut, explico das luzes. Eu vou trocando uma ideia. Eu pego o leitor pela mão, né? A Júlia não, ela pega, joga o leitor, olha isso aqui e tal. Eu acho isso de uma grosseria, um autor grosseiro, um autor tosco, mas que capricha lá no começo. Ai, porque eu sou sensual. O perfume dele, meu, tá mal bolado, tá feio, tá burro. Eu tô falando isso de colega, de editor para editor. Sei que o editor pode até ficar, tinha íris amarelada, como os de O Tigre. Pera, o Tigre tem íris amarelada? Que porra que é essa, bicho? A menina sentiu as pernas bambas. Ah, tá no Japão, ela também a perna bamba, tá? Deslizou rente à parede, desagajaste no chão, apavorada. Olha, no meu, não há uma descrição do, da psique da personagem, o que, que ela sente, o que, que, ela, que acontece com ela. Às vezes só o efeito visual, a descrição visual funciona. Mas você tem que ir mais além, você tem que ir mais a fundo da destruição da psique. Ah, eu faço isso no meu livro, eu perco um tempão explicando esses detalhes, porque eles são importantes para a narrativa. O que acontece? A tiazinha que coloca, que é a fala, o Jinja, que é o tempo shintoísta, Hashiman, deus identificado como digno imperador, Ojin, deus da guerra, Oni é demônio, Onido é demônio! Para você ver como é mal feito, o Oni não é um demônio. Para você ver que incompetência, que o problema de um editor sério, de falta de, o Oni, na mitologia japonesa, ele não é um demônio. Demônio é coisa da mitologia católica. Ah, mas tá comprando. Não, não é assim. Não tem que comprar, tem que fazer direito. O Oni é uma força, é um espírito da natureza destruidor. Mesma coisa que falar que a deusa Kalima, lá do Indiana Jones, né? Ela é um demônio. Não, não é um demônio. Quando você conceitualiza esse tipo de... Você toca essa pecha em cima da entidade, da criatura, o que quer que seja, isso é mediocridade. Profunda mediocridade, e que mostra que não só o editor é ruim, não sabe o que está fazendo, como o autor é muito fraca. Kyoketsuki, o vampiro japonês, para uma composição de 3 ideogramas, Ku, sugador, soco, que demônio. Não! Não. Não. O primeiro, eu saquei o que eles querem fazer. Eles querem fazer um lance do link entre o vampirismo e o Japão feudal. Boa ideia! Boa ideia, mas você vê que de boas ideias o inferno está cheio, porque não funciona desse jeito. Porque a construção de paladiograma... Não, não funciona assim, não é com palavrinhas, não é com Oni, o demônio. Não, tem que ter um outro, um outro approaching, uma outra aproximação, sem ser detalhismo de RPG. Isso é que parece para mim, é texto de amador. Texto de moleque que foi escrevendo assim coisinha de cutiu, eu vou ganhar dinheirinho pra pegar o pé do André Bianchinho, que o André Bianchinho tá indo muito bem, então eu vou fazer a minha versão. A ideia é muito boa. Pena que o BK já tenha feito antes com o Mundo Sem Sol, né? Não, no filme, o Mundo Sem Sol é mais pirado, é outra coisa, não tem nada a ver. Tô falando com essa aplicação mal feita. Então o que acontece? Você tem que conhecer esses erros, aí o que acontece? Você dá mais esses erros desse pessoal, eles dão mais valor a esse, como é que é? Que é o nome da bagaça aqui, né? Vídeo promocional, book trailer. Caralho, que é isso? Aí eu já coloco no book trailer, tem lá o cara que é da Federação Brasileira, Caçadores de Vampiro. Puta que coisa horrível! Aparece a do vampiro deitado com uma não sei o quê, que. Você, que coisa mais tosca, cara! Aí você pega o Crepúsculo, que é muito ruim. Crepúsculo é fraco pra caramba, mas ele não perde tempo com esses cultos de idolatria ao autor. Ele não tem um produtor que está ali com a mão firme em cima, um editor, não só no livro, mas um produtor do filme com a mão em cima. Não, eu quero vender para esse público, quero dar para o público o que ele quer. O Ednei encontrou uma ideia muito boa. A autora também teve uma ideia muito bacana. Só que nenhum dos dois tem competência e feeling para trabalhar essa ideia. E a mesma coisa se aplica até a Guerra dos Anjos, do Eternite, ali do considerado Marson Alquat. É muito ruim, cara. É muito ruim. Primeiro que o Marson escreve pessimamente. Eu escrevo mal também. Não estou me poupando. Mas ele escreve ruim, cara. Ele escreve muito ruim. Aí o título do livro, Eternite, isso lembra... Eu falei isso pra porra, meu. Eu tinha chamado a atenção do Marson há alguns meses, que ele colocou uma frase do Kung Fu Panda logo na abertura do site dele. Eu falei, meu, você tá louco? Aí ele correu lá e tirou a frase, né? Ai, é mesmo? Ai, você vê a culturinha dele. Aí você vê Eternite. Porra, você tá lembrando telha, cara. Eu passei um tempo... Você viu, acompanhou meu nome? Eu comecei ele como... Ele se chamava Estelar. Eu gostei das estrelas e tal, mas aí o Duncan lá do Fórum de Quadrinhos da MBB aí mostrou um desenho da Estelar, né? Lá da DC, né? Aquela personagem gostosinha que tá lá no Teen Titans, né? Falei, porra, é mesmo, né? Eu não posso fazer isso. Vou bolar outro nome. Aí encontrei mil nomes, a Prana tava falando. Ela falou, não, você tem mil nomes. Eu gostei, ficou esse e calhou. Funcionou bem, aí fizemos os logotipos e tal. O primeiro nome que o camarada a bola fica. Sabe o que é isso? Mediocridade. A Guerra dos Anjos. Por quê? De novo, aí o Ednei achou por bem bancar um catatal de 400, 500, um bitelão, um livrão dessa idade, um bitelaço. Livro 1! Aí o Ednei vira pra mim, não, você não pode falar que é livro 1? Não, não, tem que se esconder. Se o pessoal quiser, você faz um segundo. Aí o que acontece? O Márcio já tá o livro, o sinopse do livro 1. Pô, não vai ter mais dessa porra, meu. E como é que ele me dá um conselho de uma coisa, o funcionário dele, o contratado dele não segue? Guerra dos Anjos, de novo é um negócio pra você seguir o quê? Aqueles lances, né, desses livros católicos, O Segredo, os Anjos e Demônios, tá valendo, é pra vender. Só que o Ednei é ruim porque ele escolheu um cara que escreve muito mal. Eu já encontrei por aí, pelas comunidades, um monte, ainda mais agora no final de ano que eu tô sem trampo. Eu vou ficar assim nessa vida mansa até março, bicho, vai ser foda. Vou ficar sem fazer nada, vou cuidar das crianças, vou me divertir, vou encher o saco da internet, vou ver um monte de filme, vou atualizar, vou passear. Acho que a gente vai dar uma viajada com a patroa, com as crianças, pra dar um relax, que entrou uma grana bacaninha, ou vai entrar uma grana agora dia 15, porra, graças a lá, porque não é Deus, que eu sou ateu, a gente já vai falar de ateísmo. Então, calma, fui ver, calma. Ele escreve mal. O Marson escreve muito mal. É um daqueles caras que, aqueles maluquetes da internet que senta e desembesta a escrever, mas não escreve com conteúdo, com foco, com profissionalismo. É o cara com a mania dele, com a maluquice dele. Eu conheci um carinha que tem um livro de 700, 800 páginas. Eu falei, beleza, deixa eu ver. Me passa o primeiro capítulo. Na primeira linha eu já vi que era uma merda. Porque quando você tem a manha de sacar as coisas, bicho, vou te dar um conselho. Pega um livro que você gosta, um livro que você acha que é bom. Não falando de Crepúsculo, pode ser, brincadeira. Pega o Crepúsculo e lê a primeira linha. Ou então você pega qualquer livro bom, famoso, leia. Muito bem, de volta. Tivemos uma breve interrupção pela minha filha que quer tomar leite. A dona Laura passou aqui agora. E me dá leite, vai estar ali atrás tomando leite. Então você dá o bote logo no primeiro, no comecinho. Na primeira você pode ver, pega lá o Harry Potter, primeiro livro. É um começo excelente. Pega os livros do Douglas Adams, Asimov, pega qualquer autor bom, não essas meia boca aí, né? Logo no começo você vê que o cara manja. Mas o autor nacional, esses ruins, esses medíocres, né? Eles começam daquele jeito meio capengaço, né? 1500 e não sei o quê. Ah, com não sei o quê, não sei o quê. Então, isso é que é isso? É a síndrome da professorinha primária. Era uma vez, tudo gato xadrez. Então, assim, começa assim, né? Começa com a situalização do leitor. Um dos recursos mais pobres e medíocres da literatura. Era noite, chovia, o vento chacoalhava as folhas das árvores. Olha que merda, cara. Olha que bosta. Então você começa com a época, o ano 1648. Como é que o leitor vai se situalizar nessa situação, né? Como é que, pô, 1640. Você se lembra dos anos 70? Mais ou menos, né? Você se lembra dos anos 80? Claro, você nasceu nos anos 80, você lembra. Você se lembra do 1940? Mais ou menos, pelos filmes e tal. E de 1645? Claro que não, né, bicho? Não rola, né, cara? Não rola. Não tem jeito. Que tragédia, né, amigo? Mas o que acontece? A Júlia, ela faz parte daquela turminha da FC, do terror, da patotinha. E o Ednei, muito vivo, foi ali nesse fandom e foi fazer o seu métier, foi vender os seus negócios. Tá certo, o público tá ali, tem que ir até lá. Mesma coisa, tô falando com os otaquinhos, né? Eu tô com o meu livrinho, tô com o meu. Vou lá. Só que eu parto do pressuposto que o leitor não é burro. O leitor não é burro. Tudo bem que o fandom de ficção científica, terror e fantasia em geral são um bando de moleque arrogante e velho xarope. Aqueles velhos bem fedidos do CLFC, aquelas patotas. É um bando de gente arcaica do caralho, né? Com uma mentalidade mofada, arrogante, fedido. Isso é uma tendência todo brasileiro, né? Mas se eu for vender o meu se eu for vender meu livro, eu vou vender primeiro para um público focalizado. Tá ouvindo, seu viado? Vou escolher um público-alvo, vou até ele, vou vender para ele. No meu caso é a turma do mangá, que já me acompanha. Já tô há 20, 25 anos fazendo minhas revistas aí. Turminha me conhece, tá todo mundo me acompanhando. Tem no Twitter, tem o meu site, tem... o pessoal tá me acompanhando, beleza, é pra isso que eu publico. Mas eu não uso, presta atenção, eu não uso a desculpa de que eu escrevo pra mangazeiro e eu vou me dedicar só aos mangazeiros, não. Eu uso o estilo mangá, lógico, gosto de anime, gosto de produção japonesa, gosto, mas eu vou enfiar no meio das minhas histórias algo mais. A Julia Moon, ela, por exemplo, ela fala dos vampiros que joga na Avenida Paulista, cheiro de vampiro. Ela tá apelando pra putaria, pra sensualidade, pra sacanagem. Ai, ela tá pegando um clichê. A ideia é boa, funcional, é interessante, mas ela não tem as manhas, porque ela não sabe escrever. Ela não sabe planejar. Né? Não sabe fazer planejamento, não sabe fazer organismo, porque ela vende aquela turminha, todo mundo muito bonitinho, todo mundo muito lindo. É mais importante a pose, o seu status quo junto ao fandom, do que o texto que você escreve. O brasileiro tem muito disso. A turma se dedica muito mais à pose do que ao próprio trabalho, né? Porque não interessa o trabalho. Olha, fulano publicou meu autógrafo, dá um autógrafo, me autografa. Aí autografa, o cara põe na estante, aí o livro... vai ler porra nenhuma. É por isso que eu não quero, não gosto de fazer essas coisas de promoções. Vagabundo não lê. Eu quero ser lido, porra. Eu quero que me leiam. Mas o que acontece? A turminha, ai, porque a Júlia é maravilhosa, que não sei o quê, por que você fala mal do videozinho dela? Ela é tão legal pra conhecer. Primeiro, eu não quero conhecer essa merda. Não quero conhecer esse... Tá mal feito, tá ruim. Tá ruim, a ideia não tem sentido. Mas o pessoal não sabe conviver com opiniões contrárias. Eles são microfeudos, né? Eu já te falei isso pra você, né? Mas o que te interessa saber nessa brincadeira é o que funciona. Não é esse texto. Então você tem que pegar o texto da tiazinha e ver como não fazer. Escritora, ilustradora, bissexta, adora vampiros e outros seres obscuros. Ai, que bosta, né, bicho? Sabe o que fica parecendo? Aquele catalogador, né? O super nerd. Você acha que o texto de um nerd vai funcionar? Não vai. Só se for para outro nerd, mas para ali. Essa mania de seguir os modismos, se é para você seguir modismo, faça com profissionalismo. E de volta ao meu considerado Ednei, ele não teve as manhas com ela. Acho que não teve as manhas com ninguém, viu, meu? Porque o povo que escreve pra ele é muito ruim. O Modesto escreve mal pra caramba, um texto gélido, né? O Modesto é aquela coisa gélida. O Jota Modesto não escreve aquela coisa terrível. E o Marson, puta, é horrível. É mal escrito, é problema de formação pessoal mesmo. De alfabetização, de escola. Aí o cara faz 700 páginas num troço ilegível. Eu também não vou dizer que o meu texto seja grande coisa. Não, eu erro muito. Mas eu faço esse meia-culpa para mostrar para que você que está chegando, que está lançando suas coisas, está buscando seus negócios, não cometa nossos erros, né? Não cometa os meus erros. E os erros, mas quais são os meus erros? Os meus erros é detestar todo mundo. Eu tenho que ser um pouco mais flexível, mas é difícil, cara, porque eu não leio nada que presta nessas merdas. Nada. Sabe o que é a palavra nada? Você conhece a palavra nada? Nada. Eu me sinto mal por isso, porque fica parecendo que eu não sei de nada, né? Porra, eu sou um xarope, todo mundo tá, o pessoal tá gostando. Não, mas é que está, não tô errado não, é muito ruim, cara. É muito ruim. Mas a vantagem é que eu tô errando, mas estou mais acertando do que errando. A turminha que lê o meu texto gosta, não para me puxar o saco, não porque eu sou da patotinha, porque primeiro eu sou o cara mais arisco do mundo, né? Eu não gosto de ninguém. Vai da minha patroa, das minhas filhas, tudo bem, dona Laura? Tudo bem. A dona Laura aqui do meu lado. Acabou. Eu não gosto nem de você. Nem sei porque você tá me ouvindo. Acho que você é um idiota por estar me ouvindo. Então eu sou arisco com todo mundo. Não gosto de nada. Não gosto de ninguém. Porque são todo mundo de idiotas. Mas eu tenho essa necessidade de escrever, essa vontade de escrever e quero melhorar. Esse pessoal não quer melhorar. Porque primeiro eles não sabem escrever. Segundo, são um bando de burro velho. Um povo de idade avançada, carqueirado, com 40, 50 anos. Eu tô falando de vampirinho, de coisas de monstrinho. Se é pra fazer um livro cagado, é preferível não fazer. Se é pra fazer um livro pro teu ego, é preferível não fazer. Se é pra fazer um livro pra mostrar pra família, pros outros, pros amigos, ou pra aparecer no fandom, melhor não fazer. Melhor ficar, né, mas o povo faz e faz... pose. Aí vamos ler, porra, tá todo mundo falando, deve ser bom, se ele é uma merda. Mas só que ninguém fala que é uma merda, porque é todo mundo amiguinho. Como diz o nosso considerado Leonardo, né, o Léo, Falo, porra, é um medíocre adulando o outro medíocre, né? O cara é medíocre, faz um trabalho de bosta. Ele chega pro outro cara e faz um trabalho de bosta, elogia. Ou pro segundo cara de bosta, vê o trabalho dele, que é uma bosta, também elogia. Só que não anda. Não sai disso, né? Mas agora, muito bem, vamos deixar um pouco de lado esse negócio de livros, né? Vamos para a segunda parte do nosso podcast. E vamos pro assunto que te interessa, que é o quê? Criação de personagens. É o que você desenha, você quer escrever, né? Então eu vou dar dois presentes para vocês hoje, né? O primeiro é o criação de personagem. O pessoal não sabe criar. E o pessoal não sabe como ganhar dinheiro com isso daí. Eu vou ensinar esses dois jeitos, né? Vamos lá, o primeiro é o seguinte: como é que você cria um personagem, né? Bom, você não precisa criar. Começa por aí. Você pode pegar o personagem dos outros, um personagem famoso, e fazer a sua versão. Não é para você fazer um decalque retardado, idiota. Não é para você pegar um Naruto, aplicar uma folha de CD em cima, decalcar, então ficar olhando e falando igualzinho. Não, isso é plágio, idiota, imbecil, não é isso. Você pega e faz melhor. Lança uma nova visão. Isso que a dona Júlia fez lá com a... É uma nova visão. Um vampiro japonês, legal. Só que ela errou na mão. Ela colocou muito shoyu. E não é pra colocar shoyu. Aí depois ela joga, tira o shoyu e joga vatapá. Fica um troço indigesto pra caralho, né? Já o meu nome não é sempre docinhos. Eu coloco no meu texto sempre doces, tem doces, doces, doces. Aí depois entra uma coisa agridoce com a chinesinha, que a chinesinha é a morte, é a destruição, é o horror. Então eu dou uma equilibrada, mas nesse puxa-repuxa, nessa tensão entre vida e morte, prana e a kalan, que é a chinesinha, no meio está o meu nome, ele oscila. Então você cria esses dois mundos, né? Essas duas situações de contraponto. Não, a Júlia ela joga primeiro... aquele shoyu horroroso, mofado, rançoso. Aí depois ela tira e bota, joga vatapá. Fica horrível. É isso. Se você tem que analisar o teu texto como se fosse um alimento, se ele é agradável, se ele funciona, se ele é levinho, ou então se ele é um troço indigesto, berrado, que o pessoal curte, né? Tipo lá o Lobo lá da DC, aquele, me esqueci o nome do autor que desenha, aquele melhor dos quadrinhos do mundo do Lobo. Ele morre sangueira, puta, indigesto pra caramba, ele é sensa, é uma feijoada. Idealiza seu produto desse jeito. Seu livro tem que ser um rango. As pessoas vão consumir dessa maneira. Não interessa a parte cultural, a parte social, a parte do caralho, do cu da mãe. Não interessa. Vá nesse ponto. Muito bem, aí você vai pegar o quê? A primeira coisa, você vai servir o seu produto para qual grupo de pessoas? Ah, Zé, eu vou fazer uma coxinha. Beleza. Mas como é que é a tua coxinha? Vamos analisar a sua coxinha. Ela tem o quê? Tem carne de frango. Tem um pouquinho de salsa, tem cebola. Ah, tem gente que não gosta de cebola, tira a cebola. Ela é fritinha, belerê, belerê, belerê. Pronto, você fez sua coxinha. O chinês aqui da rua Santa Cruz tem uma lanchonete de chinês. Lanchonete não, boteco chinês. Eles fazem uma coxinha de frango deliciosa. Por que que é gostosa? O recheio é o baldo brasileiro, porque é aquelas coxinhas pré-fabricadas. Só que ele frita num óleo daqueles rangos, fica gostoso. Uso, cara. E isso, é essa mistura que é o que interessa. É a coxinha brasileira com aquela gordura oriental. Fica diferente. Ele lançou uma nova visão sobre a coxinha e deu uma super coxinha deliciosa. O resto não vale nada. O yakisoba dele é gostoso, mas, né, falta uma coisinha. Essa coisinha que é o famoso ó do borogodó. Esse que é o lance legal. Então o que acontece? Você vai ver para quem que você vai escrever. Vamos estabelecer, vai. Vamos pegar o exemplo do Mil Nomes. Eu escrevo para crianças. Mas não é criança. Não é criança para quem eu escrevo. Eu escrevo para quem quiser ler. Porque eu vou forçar a barra do segmento, entendeu? Eu vou forçar a barra do público para colocar alguma coisa além. Eu não vou fazer aquelas coisinhas caretas de professorzinhos que dão lições de morais e falam de... Não, eu vou forçar a barra. Porque eu sou autor, eu preciso dar uma, né? É que acontece, eu vou lá, no meu passado, vou pegar um personagem que eu gosto, vou pegar um game que eu gosto, vou pegar uma criação que eu gosto e fazer uma delirada em cima, né? O método que eu uso, eu expliquei para o nosso considerado Dersão, um abraço, aliás, para o Dersão, muito obrigado pelo desenho que você fez da chinesinha aqui, daquela lâmpada que está lá no nosso site do Mil Nomes, www.milnomes.com, passa lá, está lá na abertura, e a todos os outros, muito obrigado por terem fornecido seus desenhos, vocês são gente boa, ganharam seus livrinhos. E que eu até falei pro Dersão o seguinte, olha, pra você criar o personagem, ou da sua vida, o personagem de momento, você tem que fazer uma espécie de introspecção. E eu vou te ensinar como é que você faz. Você entenda que o teu maior inimigo nesse momento é o teu lado racional. Você quer pensar muito. E isso atrapalha. O racionalismo só atrapalha nessas horas. Não é assim. Eu vou te dar a manha como é que você faz. Quando eu quero criar um personagem novo, falei pro Dersão, falo pra você. Então você vai me arrumar lápis, ou lapiseira, e papel, em branco. Nada de folha de caderno, viu, seu porco? Faz um trabalho aí, uma borracha, se precisar. Aí o que acontece? Eu gosto de música. Então eu vou colocar uma música específica para aquele momento criativo. Tem gente que gosta de colocar incenso, de acender um negocinho, de botar um bom ar. Se você quiser, pô, foda-se. É bom ter o bom ar, um cheirinho, pra, ele ajuda também a tua imaginação. E a música de fundo, tal, beleza. Aí o que acontece? Você vai esvaziar a sua mente, você vai tentar não pensar em... É impossível ficar sem pensar em nada. A não ser quando você é o taco não pensa em nada. Então você esvazia sua mente o máximo possível. E tem em mente o seguinte, eu quero criar um personagem com a mente bem vazia, bem tranquila, bastante serenidade. Aí você vai pensar, eu vou criar um personagem para o público infantil. Beleza. Aí você está aí ouvindo sua música, meditando, às vezes fumando cigarro, tomando um vinhozinho, tranquilo. Você vai esvaziando a mente. Demora um pouquinho, viu? Porque a gente tem um péssimo hábito de pensar demais, né? Aí você esvaziando sua mente, você vai se relaxando, relaxando. Aí você faz um esboço. Como é que seria ele? Aí você vai... Não pensa, só faça um esboço. No meu processo criativo, eu pensei no Super Dínamo. Eu pensei no Príncipe Planeta. Pensei no Zoran. Pensei no Marino Boy. Vou fazendo um esboçozinho, tal, simplesinho. Lembrei de um desenho chamado Slumberland, muito bacana, que tem a cama que se move assim, né? Um menininho de roupa de... Fui indo. Fiz um esboço básico. Lembrei também do Asterix. Olha meu processo criativo como é louco. Das suas orelhas, de suas, sua capacete de asinha, que eu achava um tremendo barato no Asterix, né? Aí fiz o primeiro visual do meu nome. Agora perceba bem. Nesse momento ele reuniu minha capacidade criativa completa, né, ou bem básica que seja. Eu já vi o público-alvo, que é criança, e fiz o visual dele. É isso, cara. Esse é o personagem. Não é uma ilustração. É diferente de você pegar, como fazem os ilustradores, não, vou pegar isso aqui, vou aquela coisa, sabe, que é desenho. Não, não é isso. É um processo criativo que envolve a tua introspecção, o seu desligamento do mundo exterior. Claro que não é num primeiro momento que tá certo, você vai trabalhando ele no decorrer do período, né? No caso do meu nome, ele tinha um pijaminha, depois tirei o pijaminha, mas ele pode voltar, porque não tem problema. Ele tinha asinhas nos pés, depois ele tira, também não tem problema. Ele tem tênis, também não tem problema. O importante é você ter a base do personagem, a proporção. Vocês que gostam dessa merda de proporção, o tamanho certinho, o rosto, para você ter na sua mente, não no papel, na sua mente. Entendeu como é que é? Você esvazia. Aí no que você criou essa base, você dá uma aperfeiçoada. Aí você olha, pô, o que ia ficar legal? Uma espadinha? Põe uma espadinha para ele, beleza. Um capacete. Você está criando o quê? Os props, os armamentos, as coisas paralelas, os brinquedinhos dele, né? Eu tô me dando mil nomes. Os brinquedinhos, mas aí eu vou te poupar agora, senão enche muito o seu saco. Então você cria uma botinha, uma espada, um escudo. Aí quando eu fiz isso, eu falei, pô, escudo. O que é o escudo? O escudo é a vida, né? Ah, essa aqui pode ser a prana. O escudo dele é a personagem, beleza. A espada é, ela traz a morte, pode ser a chinesinha. Aí você vai fazendo umas viagens em cima, né? O capacete dele é o intelecto, é o computador. Pá! As botinhas são as asas que ele pode voar, é os propulsores da nave, para você delirar em cima. Após tudo isso tá determinado, você vai passar para o quê? Para os personagens secundários. No caso do meu nome, eu pensei em dar uma namoradinha para ele. Uma. Mas aí no processo criativo, desse lance da espada, do escudo, eu falei, porra, por quê, né? Por que uma namorada? Vamos colocar duas. Bem assim, armação ilimitada, uma mina só e dois caras, vamos inverter, fazer um carinho e duas minas. ou como também tinha em Rosetta Sural, como tinha nos próprios Elementais. Eu gosto de mexer com essa brincadeira de casamentos vastos, né? Porque mais, o que interessa mais é o sentimento, não o papel passado. Essa coisa de um parceiro eterno. Não, meus personagens são livres pra caralho. Eles amam todo mundo. Faz, tem que fazer, brinca. E tá nem aí. No caso dos Elementais já tinha essa ideia do Pedro ter três meninas que gostam dele. No 1900 eu deixei só duas. Capaz que eu coloque uma terceira, não sei. Mas eu vou mais brincar com o lado afetivo do personagem, que ele não tem que se ater mais, por ele estar morto, né? Não ter mais ligação com nada do nosso mundo estúpido. Ele pode amar quem ele quiser. Qualquer menininha. E por que não qualquer homem? Qual o problema? Então você vai explorando, não é pra partir pro homossexualismo, seu imbecil. Porque não tem sexo na história. Tem. Mas não na maneira que você está imaginando pinta entrando. Não. No meu caso, eu sublimo. Eu não posso falar de sexo, então eu sublimo. Faço um negócio chamado troca de energias. Tem um momento lá que eles se tocam, assim, toca aquela energia, elas têm. Eles estão transando ali, né? Mas eu não vou botar pinta. Não, não me fodo. Meu livro não sai. Vamos falar que é pedofilia, essa imbecilidade de pedofilia. Não, não é. Então você avança. Força um pouco a barra na parte da paixão, na troca de energia. Isso tem no espiritismo, né? Eu li um texto espírita que as entidades elas fazem amor trocando energia. Eu falei, puta, legal, vou usar isso no meu livro. Você vê como é que é o processo criativo do Zé Roberto, né? Como é que é o processo criativo da Preta Véia, BK. Então você faça isso. Você use. Mas sempre dentro daquele público. Você cria, então, personagens secundários. Eu coloquei menininha. Aí coloca um amigo. Aí coloca não sei o que, pra ter um apoio, pessoal de apoio. Mas o grande lance é o vilão. O vilão, ele, eu acho que ele é mais difícil de criar do que qualquer outro. O personagem principal é fácil, difícil é criar o vilão. Porque o vilão tem que ser melhor que o mocinho. O vilão tem que ter um motivador muito forte. E esse povo aí não sabe criar vilões. Ninguém sabe criar vilões, porque acha que é só um cara feioso. Não, ele tem muito mais, ele é muito mais complexo. Você quer ver o Darth Vader como ele é um vilão complexo? Eu acho ele pueril, né? Eu acho ele fraco, mas ele é um vilão complexo. Perde mãe, mãe escravizada, degradação, humilhação. Ele passa por um processo de queda. Eu não estou falando da redenção dele, que isso é irrelevante, mas ele passou por um processo de uma queda, ele vai caindo. Ele vai indo para cada vez mais baixo. Aí vem o imperador com aquela conversinha mole, idiota. Com o imperador, me ajude, me ajude. Ele, bobagem. Ou seja, o Jorge Lucas mostrou que o Darth Vader é um imbecil. Mas funcionou, tá lá, a turma gostou, achou que. Foda-se, porra, matou o negrão, né? Que merda, né? O negrão, careca, o negrão tava indo bem. Mas de qualquer forma, o que te interessa é isso. O virão, ele tem que ser muito mais poderoso, muito mais complexo do que a porcaria do mocinho. O mocinho é legal, é bacana pra você passar um momento, mas agora tem que ser a coisa, tudo aquilo que o mocinho não faria, o vilão faz. Então você vai mexer com esses extremos. Agora que você sabe como criar um personagem, como criar seus personagens secundários, porque o personagem secundário é fácil, é o contraponto dele, né? Tem o lado bonzinho da vida, o lado ruinzinho da morte, mas tem algo que os une. No caso do Mil Nomes, o que une ele com a Prana e a Kalan é o passado. A Prana nem tanto, a Prana é mais o pente, que ela é muito meiga, ela não tem porquê, né? Já no caso, se bem que no final a gente muda isso, no caso da Kalan, né, ela é o passado, em que eles se conheceram no passado, no Japão, naquela matança horrível. O Japão invadiu a China. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso é o pedal para o livrinho dela, para a historinha dela, que um dia talvez eu faça. Mas você veja como eu vou brincando. O livro do Mil Nomes é um manual de instruções. Eu gosto de deixar claro isso para você. É um manual de instruções para você e para mim, para nós irmos brincando. E claro, eu crio aquele puta universo vastíssimo, né? O que eu acho triste no Guerra nas Estrelas é que o Jorge Lucas não tem um mapa daqueles planetas. Depois, no Jornada nas Estrelas tem, né? No meu universo, não, também não tem. Eu vou fazer um super mapa para poder situacionar, criar os portais dimensionais, criar tudo bonitinho, os mundos, mas tem os grupos de galáxias, de pessoas, de gibre. Isso daí na Guerra nas Estrelas é tudo jogado. Eu acho que não, isso devia ser muito mais pensado, muito mais trabalhado. Fizeram isso no Jornada nas Estrelas, né? O Império Romulano aqui, o Império Klingon acolá, mas é pueril, é fajuto, é banal, não está trabalhando a estrutura social. Devia ter uma estrutura social, né? Ninguém pensa em estrutura social. Um amigo meu me mostrou um texto de umas menininhas vampiras que não sei o quê, que moram num planeta bucólico. Eu falei, beleza, mas e a estrutura social? Ele, hã? Pô, como é que funciona isso aqui? Tem uma casta. Ai, casta, isso ele tem, você conhece? Casta tem. Mas como é que é o sistema? É democracia, é ditadura, é império? Ah, império. Todo mundo fala que é império, que é mais fácil, né? Império é um cara lá em cima, mas pode ser mais complexo, né, do que simplesmente um império. Como é que é o sistema de comércio? Como é que ele troca de energias e de energia não sei o quê? Bereré, bereré. Então assim você lança as estruturas, as bases para o seu processo criativo, né, trabalhar. Você tem que primeiro criar o palco para depois você trabalhar em cima com os conflitos, com os dramas. É diferente desses livros ruins aí, que o pessoal só faz pose, porque não tem planejamento, porque não tem pesquisa. Ou então a pesquisa é chutada. Não, isso daí é um troço difícil, cara. A pesquisa é um troço complicado. E eu estou apanhando para pesquisar termos técnicos de aviação. Tô apanhando, porque você viu que no começo do meu nome eu fui lá na rua, onde caiu o avião, tirei foto, olhei, senti, deixei a minha imaginação trabalhar, porque eu fui até lá. Aí depois eu voltei, trabalhei com o texto, fui, voltei, revisei, fui, voltei, revisei. Não, esse povo escreve de uma maneira, bum, solta. Não é isso, isso é coisa de amador, isso é coisa de incompetente. Por isso que eu te falo que o teu primeiro trabalho, o teu primeiro personagem não vale. Ele é um rascunho. Você vai trabalhando no decorrer do tempo. Profissionais fazer, profissionais de ilustração e profissionais da parte de criação também. Você pega lá o Super-Homem, a primeira versão e atual. Ele passou por várias versões. É o Batman. Ixi, o que teve versão de Batman? Nossa. E tá sempre mudando. Por quê? Por que que muda? Porque o público também muda. Por que que eles escrevem livros de vampiros japoneses? Porque o público muda. Ele quer mais, só que para você servir esse público, você tem duas opções. Ou você segue o caminho do clichê que funciona, tá aí Heroes, nada mais é que o X-Men, uma nova versão para televisão muito mais séria e funcional. Ou você parte para algo inteiramente novo. Eu prefiro algo inteiramente novo, mas sem abandonar o velho. Eu me baseio no velho para criar algo novo, para forçar a barra. As pessoas, ultimamente, os autores não forçam a barra. O autor brasileiro não força a barra porque está muito acomodado. É uma bichinha que fica no seu traninho, publicando 500 exemplarizinhos. Ah, eu sou amigo de gente famosa. Ah, eu fui na Fantasticon fazer uma palestra. Ai, que não sei o quê, vou fazer uma palestra, não sei o quê. Mas é um livro, alguém lê essa porra? Esse livro ninguém lê. O mais importante é ser lido e ninguém lê. Não lê por quê? Porque sabe que é uma merda. Por que eu vou ler essa merda, cara? Olha que capa feia. Olha que texto ruim. Olha que ideia imbecil. Que porcaria. Como é que eu vou ler esse lixo? Não, mas você não vai falar isso pro autor ou pra autora? Vai ficar ressentido. Ah, você tá com inveja do meu trabalho. Saca? Por mim você pode falar mal do meu trabalho, pode achar bom, pode achar ruim. Eu tô cagando. Eu quero que você me lê. Você lê? Beleza. Pode dar que você continuar comprando, eu continuo produzindo. E se você não quiser mais me ler, eu continuo lendo, escrevendo do mesmo jeito e foda-se, porque é minha missão de vida, é minha profissão, é minha arte, é meu trabalho. Esse povo quer fazer livro comercial, mas não quer usar fórmulas comerciais. Eles querem fazer livros prostitutos, mas não querem assumir, não, eu quero ganhar dinheiro mesmo, que se for, não, quer fazer pose de madame, de autoridade entre os amigos. Porque o Brasil é isso, né? O Brasil é um feudo do caralho, né? O Brasil é uma buceta de um feudo filho da puta. Em que o cara que tem uma primeira projeçãozinha, o primeiro favelado mental que tem projeção, ele já se acha o tal. Né? Aí eu publiquei o meu livro. Não, isso é uma cultura de terceiro mundo ridícula, em que acha que publicar livro é uma grande escolha. Não é, é um começo, né? A obra do cara como um todo é que vale a pena. Claro que é motivo de ficar feliz, claro, lógico. Na mano, uma merda de um cu de um país filho da puta que nem esse. Lógico que é. Mas não é motivo também pra você se achar o rei da barriga. A não ser que você seja bom mesmo, que é o meu caso, que eu manjo muito. Agora que você sabe como criar seu personagem, segunda dica pra você. Planejamento. Não seja ou não seja, que nem esses imbecis que senta e desembesta a escrever de qualquer jeito. Eu tenho uma coleguinha que lançou um livro horrível. Mas ela quebra um galho, porque ela é nova, 18 anos, não sabe escrever, não tem asma. Mas é promissor. Se ela começar a planejar, mas como é que planeja isso, Zé Roberto? Muito fácil. Eu te falei uma vez, vou falar de novo. Vai naquela parte, pega uma cartolina daquelas compridonas, daquelas de 90 por 3 metros, estica na parede, prega na parede e começa aqui, pum, nasce meu personagem, pum. Aí você faz uma linha daqui até lá na casa do caralho. Essa é a linha de tempo do seu produto, seu livro. Quadrinhos não! Não tô falando de quadrinhos, esqueça quadrinho, quadrinho não vende, não vai pra essa merda. Olha o pênis quente do Lorde Lobo aí. Ele fazendo propaganda, ah, porque o pessoal do sul devia comprar a minha revista e não vende aquela merda. Não é isso, quadrinho não funciona, esquece, estou falando de livros. Mas a gente vai chegar no quadrinho depois, algum dia, quem sabe. Aí você vai fazer toda a narrativa do seu personagem indo em direção a alguma coisa. Aí você pode derivar um negócio daqui, derivar um negócio de lá, fazer derivações, né? Ou então fazer crossovers, pegar uma ideia sua, trazer aqui, passar pelo meio, tá valendo. Mas tem que ter o quê? O planejamento, o que, que vai acontecer em cada capítulo, o que, que você quer contar, qual é o tamanho desse capítulo, bichona... Bichona, no meu caso eu mando a merda porque eu quero contar no meu negócio, mas você tem que fazer isso direitinho, porque eu tô falando de propósito. Eu tô cagando, mas eu tô cagando de propósito. Você tá cagando porque você não sabe o que você tá fazendo, é diferente. Então faz lá o planejamento bonitinho, capítulo, capítulo, capítulo, bacaninha. Agora, formato do livro, 14 por 21, margens internas de 3, 5 centímetros, bonitinho. Faça no máximo 250 páginas. Nada desses monstros de 700 páginas, seu imbecil. Ah, mas eu... Não. E outra, o cara faz 700 páginas em formato A4, quando ele joga ali no 21, no 14 por 21, dá mais de 1000 páginas. Nenhuma editora vai lançar isso, seu desgraçado imbecil. Então você já olha. Não usa o Word é uma merda, tem lá um editor de texto, deixa eu ver isso aqui que é bacaninha. O Textmaker 2008 é que eu uso, porque o senhor Word dá muito pau, dá muito problema na importação. Não adianta se é cópia original ou não, e dá muito problema na hora que você vai mandar pra gráfica, dá pau, aparece um monte de vírgula. Né, coleguinha? Tem um coleguinha meu que foi imprimir aí nos pilantras aí. O Word deu tanto pau e aí a gráfica vagabunda, né? O pessoal não revisou direito, tá tudo cagado. Tá vendo? É o Word. É o Word, o que começa errado é errado. Então faz bonitinho, faz o melhor possível. 14 por 21, divide 250 páginas, no máximo. Aí depois que você tem o livro formatado bonitinho assim, faz a capa. Ai, a capa. Eu trombei com um moleque incompetente aí, que ele fez uma capa de um livro, em que ele usou uma imagem que não tem nada a ver com o conteúdo. Eu falei, meu, isso aqui não tem nada a ver. Teu livro fala de uma coisa, tua imagem de capa... Ele ficou mordido, a bicha. A bicha fica louca, porque quem quer a verdade, né? A verdade deixa as pessoas com raiva. Eu falo, não, meu, troca essa capa, mas o livro já está impresso, já está vendendo a R$49, com aquelas, né, aquelas que pagou, publicou, né? Tem lá um encalhe imenso com aquela capa errada. Eu falei, puta que pariu, por que, que não pesquisa, né? Por que, que não faz um trabalho? Não, ele, o viado lançando. Aí fica bravo comigo. Eu falo, não, vai ficar bravo com o teu livro, arranca essa merda, recolhe, você cagou, beleza, vende assim, então, mas não erra mais. A bicha fica comigo, me xingando. Você fica incompetente. Aí você vê o texto é pior ainda, né? Mas beleza, a capa bonitona. 99% do livro é a capa, negada. Não faça uma capa vagabunda. Não jogue uma imagem qualquer. Perca o tempo que tiver para fazer essa capa. Estude, pesquise. Veja a capa do meu nome, aquilo lá tem um puta de um significado. Mas você vê, eu passei por várias etapas, vários processos. Desde uma capa intimista, pessoal, até essa última capa. A gente passou por vários tipos. Até chegar a esse que ficou legal. Aí quando você conversa com a gráfica, dá para fazer um trabalho aqui, um acréscimo ali. Logotipo. Ai, logotipo. Logotipo de capa. Ninguém faz logotipo. O pessoal joga lá uma fonte Arial, uma serifada qualquer, aquela com rabo, bota lá e foda-se. Por isso que o livro fica uma merda. Tem que trabalhar a fonte, tem que estudar, tem que pesquisar, fazer um negócio bacana. Photoshop tá aí pra isso. Fazer estudo de layers, de camadas, fica bom, pra deixar um livro bonito. Não é você, se você sabe fazer, não faça! Contrate, pesquise, veja quem faz para você, mas faça direito. Usa essa merda da sua competência. Pra você leu tanto livro, você não sabe que é uma capa bonita. Não estou falando uma capa bonita, não estou falando uma capa funcional. Você pega esses livros da Multifoco, ou da Andros, ou mesmo da Gi, são umas capas horrorosas, umas capas feias. Uma capa que, imagina como é que é teu livro na livraria, você pô, ele vai ficar de lado. A lombada, ninguém estuda a lombada, cara. E a lombada também é um meio importante de você divulgar, ninguém estuda a lombada. E tem uma manha para você calcular o tamanho da lombada de acordo com o número de páginas do teu livro. Não é qualquer coisa que você joga lá não, viu, viado? Mas a capa é fundamental, contra a capa, orelha. Orelha com teu e-mail, com a tua foto, com o primeiro resumo do texto. Né? Ele depois um resumo do autor na orelha de lá, falando de quem é você, com um sitezinho organizado. Aí com tudo isso pronto... Pega um ISBN, Biblioteca Nacional, ISBN de autor. É um pouquinho caro, 250, 260 pau, mas pega o ISBN, pega. Eles vão te pedir o teu livro, você registra, eles te pagam essa merda e pega o ISBN. Por quê? Fica com o ISBN de autor. Você não precisa de gráfica, você não precisa de editora, você não precisa desses caras. Mesmo porque eles vão cobrar de você do mesmo jeito. Só que eles não vão te cobrar R$9. Eles vão te cobrar 270. Como se fosse um ISBN novo. Só que eles pegam o ISBN para eles. Percebeu a sacanagem? Além de estar ganhando em cima do teu trabalho, está cobrando um adicional pela impressão, porque eles não vão imprimir nunca, eles vão mandar para outro lugar, terceirizado. Salvo se você for numa gráfica mesmo, que tem. Aí vai. Aí vai cobrar diagramação, vai comprar produção de cabo, vai cobrar tudo. Você é idiota, você trouxa. Tudo isso pode ser feito. Você não sabe fazer? Pergunta para mim. jrp964@gmail.com. Eu te dou as dicas de como que você faz. Tem exemplos de capas por aí, templates de capas. Estuda. E bota o espaçozinho do teu ISBN, botou ali. Tendo isso, aí você manda para orçar na gráfica. Como é que você orça na gráfica, desgraçado? Fácil. Miolo, offset. Gramatura, acho que é 70, tá bom, né? Capa, gramatura, você tem 90. Foda-se. Qualquer coisa tá valendo. Vai com mais barato. Nada de hot stamping, de efeito especial. Não, você bota ali a capa. Bacana. E pede pro cara orçar 500 exemplares. Não é 500 exemplares, não. 100 exemplares, vai. 100 exemplares. Ele vai fazer o quê? 100 exemplares. Deixa eu notar aqui. Ele vai te cobrar R$5 o exemplar. Vai, quem seja, que cobre R$10, vai. Vai sair por R$1.000. R$10 o exemplar. Né? Bonitinho. O que você faz? Você chega. Ah, Zé, eu não tenho dinheiro. Agora eu vou te dar um presentão que não ficou bom no outro podcast, né? Vou te dar um presentão agora. Você chega nesses filhos da puta aí do teu Orkut, esses viados que estão tudo colado aí no teu Orkut, aí pendurando seus amigos. Você fala assim: olha, eu vou lançar meu livro. Compra meu livro antecipadamente. Você não é meu amigo, compra. R$25. Correio grátis. Porque você manda, né? O que é quando é? O cara te dá o dinheiro. Você vai fazer uma lista de pessoas primeiro. Vai fazer uma lista de pessoas que você sabe que vai comprar teu livro. Que é mano. Que você vai fazer, você vai pegar a grana, vai rodar o livro e vai passar para esse cara. É isso que você vai fazer. Só que você não vai vender para esse camarada 10 conto. Você não tem lucro, você vai estar pagando o correio, não. Você vai vender a 25. Eu coloquei 25 por quê? 10 conto da unidade, 10 conto do teu lucro de 100%, 5 para o correio, mas o correio você vai mandar como carta simples. Vai gastar um envelope, vai gastar um pouco desse plástico bolha, enrolou, despachou uma fita crepe, despachou uma carta simples, manda como carta simples, uma encomendazinha simples, 2 conto, 3 conto, 5 conto no máximo. Pronto. Com essa grana você pagou. Aí você tem que juntar o quê? Você tem que ter 50 pessoas que fazem, mas tem que ser mais. Tem que ser mais de 50, tem que ser 90, tem que ser todo mundo. Quanto mais pessoas, melhores. Aí o que acontece? Em vez de você pegar de 50 pessoas, 25 já bancou tua tiragem. Entendeu? Já bancou teu investimento. 25 pessoas já bancaram a rotatividade do teu, né? Rotatividade não, a impressão do teu livrinho. Você já recebeu, beleza. Se 25 te pagam, você vai lá e... Ai, caramba, telefone. É que a patroa, tá vendo? Peraí. Ai, telefone, quem interrompe nossa vida. É patroa, né? Tem que dar satisfação. Então a turma vai te dar essa grana. Você cadastra a turma primeiro. Quanto mais melhor, ó. Dá 25, 30 conto. Você já pegou o orçamento dos caras, eles fazem lá. 30 conto. É mano. Eba, te dá, você vai juntar, você não vai gastar esse dinheiro. Desgraçado. Não gasta. Aí quando você juntar um montante, uns quinhentinhos, que precisa para rodar celular, você roda. Aí você recebe teus livros, passa para esse pessoal, lógico, né? Aí vai sobrar um metade da tiragem, um pouco mais que seja, vai sobrar. Esse é o teu lucro. Né? Você está com um livro sobrando, você está com capital legal, aí você vai começar a rodar, você está usando o dinheiro dos outros para fazer as suas coisas funcionarem. Para que você vai pegar dinheiro da sua mãe, do seu pai, vender suas coisas para rodar? Não, pega o dinheiro dos outros. Para que, cara? Pega, faça uma... Não são seus amigos? Não são seus... Não, então você vai cadastrar todos eles que vão e vai colar no brinco dele. Ó, dá a trindinha. Preciso rodar meu lista, não é? Mandar a trindinha. Ó, a turma dá. Quando você chegar naquele montante, você quiser cobrir isso com o seu bolso, você cobre, tanto faz... Roda a tiragem, esse dinheiro aplicado numa poupança, não mexe, é um dinheiro sagrado. É para movimentar as suas coisas. E à medida que for saindo mais, tiverem mais pedidos, você vende esses livros que já estão prontos e vai guardando a grana. Sacou, velhinho? Para que precisa de dinheiro do Zoom? Para que de editora? Veja bem, você tem um programa em casa para diagramar teu livro, editor de texto, site da internet, tudo que você precisa. Diagrama, tudo, diagrama, pegando diagramação em design, tá aí, tudo, os templates, você não precisa de nada, é só você escrever direito, você não precisa nem escrever bem, você não precisa nem de gráfica, tá tudo na tua mão. O legal da internet é que você não precisa de ninguém para fazer nada, velho, ninguém para fazer nada, isso que é fantástico, você não se liga, você fica com essa mentalidade servil, de pegar, o que o editor vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro dele, investir na sua coisa e tentar a sorte. Há editoras que fazem isso na despirocagem. A maioria tem que saber quem é você, o que você faz. Pra que você precisa deles, cara? Eu consegui publicar agora pela Ícone, vai sair meu livro pela Ícone. Beleza, maravilhoso, mas já estou em uma estrada. O editor acreditou no meu produto, acreditou na minha proposta, sabe que tem público, sabe que... E está acreditando nele, vai pra cabeça, joia. Mas eu tenho que dar o retorno para ele. Eu tenho que vestir a camisa, eu tenho que ir em um monte de lugar para fazer essa bosta vender. Senão não adianta. Se é comigo, é diferente. Então por que você precisa desse negócio? Você tem que usar a internet a seu favor. E esse é o meu presente para você desse final de ano. Agora você sabe o que você tem que fazer para criar teu personagem. Não precisa registrar personagem. Isso é besteira, bobagem. Porque se nego roubar ou usar, tá te divulgando que você é tão pequeno que... Foda-se. Ou então faça como eu. Chega nas comunidades, eu desenho pra mim. Te dou um livro. Te faço não sei o quê. A turma desenha. Aí você fala, oh, que legal, você vai trabalhar isso como uma divulgação do teu trabalho. Os carinhas querem ser projetados, eles querem ser conhecidos. Então, o que acontece? Então, você puxa o desenho dele, mas também levanta no site. Ah, Webnode. Webnode é feinho, cansado, dá problema, mas é funcional. Um dia, quando tiver condições, eu vou poder um site melhor, vou poder um negócio mais bacana. Não é aquelas bobageiras em flash, feed. Não, não, ele funciona. O importante é isso, negada, ter um site funcional, com atualizações constantes. Aí você usa o Twitter, aí você usa o Orkut, mas sem essa de você sair vendendo, que nem camelô, que a gente vê por aí. Venha ler o meu livro. Não, não é isso. É o papo olho a olho, pessoa a pessoa, amizade, companheirismo, sinceridade, sem pose, sem estandarte, sem perfume de vampira, sem essas coisas metidas. Sinceridade. Olha, está aqui o meu livro. Por favor, compre. Não quer comprar? Não tem problema. Vai desmerecer, vai tomar no cu. Pô, vai desmerecer que está errado. Não, vai tomar no cu. Aí você já responde mesmo, porque você vai ser um camelô de si mesmo. Eu gosto dessa frase, né? Você vai vender a si mesmo as suas ideias, os seus trabalhos, as suas premissas. Mas você também não pode relaxar, você tem que fazer o texto poderoso. Se é pra fazer desenho vagabundo, não faça. Se é pra fazer historinha de merda, não faça. Se não sabe fazer, aprenda. Você é jovem, você tem tempo, não sabe desenhar, aprenda. Livro ilustrado, tá valendo. Não pode ser colorido que você não tem grana, vai ficar muito caro. Mas de repente você tem uns amigos que banca, tenta a sorte. Por que não? Mas tem que fazer um trabalho lindo, impecável, fodidamente poderoso dentro das suas condições. Se você passar disso, se for além e não souber, amigo, aprenda. As oportunidades estão aí, as situações estão todas aí disponíveis, a internet é vasta. Ah, mas eu publicar no exterior, como é que faz? Primeiro publique aqui. Seja lido no seu país. Sem essa de você delirar para fora. Você pode mandar tentar a sorte, claro. Mas agora, de feito, você não é mais empregado. Você agora é patrão. Você agora é empresário de si mesmo, de suas ideias. E que coisa mais legal, cara. A indústria internacional de entretenimento precisa desesperadamente de ideias. Elas não querem desenhistas. Essa indústria não quer desenhista, não quer caricaturista, não quer ilustrador, não quer diagramador, não quer nada desta merda. Ela quer gente que tenha ideias novas. Ou se não tiver ideia nova, também não tem problema, que seja uma ideia funcional. Quantas empresas lá fora querem fazer versões dos Simpsons? Porque o Simpson vende, ele quer ganhar dinheiro. Venha com o Simpson melhor. Lembra daquele desenho, Os Incríveis, da Pixar? Beleza, fizeram lá a Família X, que passou no Nickelodeon. Desenho excelente, foi bem. Né? Kung Fu Panda, o que pareceu diversão de panda dando porrada. Tá certo, não tá. Ah, mas é medíocre. Beleza, se você acha que é medíocre, então não faça. Você acha que é medíocre, então não faça. Se você vai fazer, não tem preconceito, não é um idiota preconceito. Faça, então faça pra fuder. Pra arrebentar, pra fazer caprichado. É o que eu tô fazendo com o meu nome, que nada mais é que um astroboy no céu. Né, no paraíso, é um astro, mas é pirado, é doido, é diferente, e o autor é metido, é nojento, mas é um cara legal, tem podcast, tá se promovendo, não tá obrigando ninguém a aceitar ele, não tá fazendo política de boa vizinhança com ninguém, tá, o BK, o JR Pereira, né, eu pensei falar Roberto Pereira Saito, não, é uma merda, Saito dá um, é um nome que dá azar. Não pra minha patroa nem pra mim, mas pra família dela, não, que dá muito azar. JR Pereira, pronto, ficou bonita, né? Fica bacana, aquela coisa. JR Tolkien, opa, tô perto do homem ali, ó, tô colando no homem, tô só do lado de gente boa. Então por que, que você não faz isso? Você não quer fazer lixo pro... Não, não faça. Mas não existe, né? Eu sei que fica na cabeça o seguinte: não existe esse negócio de você gostar ou desgostar. Isso é seu. Se você não gosta de um produto, problema seu, cara. Se você vai criticar, apontar os erros, beleza, é uma coisa. Mas você não gosta, não quer fazer, não faça. Mas também não venha malhar quem faz. É diferente de você pegar o perfume da vampira, ver que, puta, tá horrível. Porque eu tenho fundamento, cara, eu tenho fundação. Eu li pra caralho, eu publiquei. Eu não sou do fandom de ninguém, eu sou eu, então eu posso apontar, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E ninguém aponta que tá errado. Mesma coisa com o Maurício de Souza, todo mundo que tá errado. Não é ele que desenha, não é ele que escreve, ele só assume isso daí antigamente valia, mas agora não vale mais. E ninguém fala, cara. O Guilherme Briggs, né, com a sua pompa, todo mundo, ah, ele é tão maravilhoso. Ele adora, eu leio um texto do Guilherme Briggs, ele falando bem lá do Herbert Richard. Herbert Richard é um boçal. Tudo que é relacionado à dublagem brasileira tem uma boçalidade incrível. Mas as pessoas perdoam porque, ah, eu adoro. E quando a gente percebe que o cara, esses oportunistas percebem que o cara adora, o oportunista chega e modifica, ah, vem pra cá, e coopta a pessoa. Eu li um texto de um boçal, de um pústula, de um filho da puta aí, ele virou pra mim, mudando só um pouco de assunto, ele virou pra mim e falou, ah, não sei porque que as pessoas são contra as religiões. Eu sou a favor de todas as religiões, desde que não me enche o saco. Porra, você vê que babaca do caralho, né? Por que, que tem que ser contra a religião? Por um simples... vários motivos. Vou te dar alguns motivos. World Trade Center. Você viu aquela desgraça? Passou um documentário, é 11 de setembro, assisti. Quem que derrubou aquilo? Religião, muçulmano. Ah, tudo bem, muçulmano. Mas e os evangélicos? A bancada evangélica, lembra? Na Câmara, o escândalo das ambulâncias. Aí de novo agora o cara com dólar na cueca, dólar no panetone, eles terminam e depois vão orar a Jesus. Ah, grande meu pai, o que, que é isso, cara? Porque a mentalidade desses caras é muito simples, eles são muito stalinistas, né? Somos nós, quem é contra nós é o nosso inimigo, e para fazermos o que tivermos que... Nós temos que fazer o que tiver que fazer para melhorar o mundo, segundo a nossa visão, eles são um bando de assassinos em potencial. E religião é isso, espírita. Aquelas baboseiras de espírito, espiritismo, de mundo superior. E Kardec era um racista. Kardec era contra preto, contra amarelo. Chico Xavier, mistificador. Homossexual. Allan Kardec, o Chico Xavier era homossexual. O Padre Quevedo falou na revista lá, Sexto Sentido. Você vê que é uma velha bichinha. Mas qual o problema disso? Mas não pode falar mal. Não pode falar mal de um santo. Muito bem, e a grana desses caras? E os livros que ele vende? Porque essa... tem que contestar. O espiritismo morreu na França, morreu no mundo, só tem aqui. Porque aqui é lugar de gente velha, de ideia velha. Aí você vê com qualquer coisa de vanguarda, qualquer coisa de modificação, de mudança, você é mal visto, você é invejoso, porque é um provincianismo mesquinho. Você acha que não sei que vão me malhar? Que vão me zoar? Eu tô cagando. Ah, porque o seu podcast isso? Porque você veio aqui na minha empresa, falou mal da minha empresa? Eu falo mesmo. Se eu tiver que falar, eu falo mesmo. Se eu vejo algo errado, eu falo. Nas empresas onde eu sei, eu não vou falar, porque eu estou trabalhando com elas ainda. Mas se tiver que falar, eu falo com o problema. Não, melhora. É minha opinião. As pessoas não admitem que você tenha opinião, cara. E é importante que você tenha opinião, por quê? Para que você comece um processo mental visando buscar a originalidade. Originalidade, a essência da criação. E eu, modestíssima parte, eu sou um cara absurdamente original. Não tenho nada novo, não ofereço nenhuma ideia nova. O que eu tenho é uma visão diferente das coisas. E isso é que você tem que ter. Você, ou então você vai ser medíocre, não tem problema, seja medíocre, mas seja medíocre que funciona, né? Não abrindo seu texto com cagada, digitando errado, não sabe a diferença entre underline e travessão, fazendo microcontos nessa bosta desse Orkut do caralho, essa favela desgraçada, cheia de gente medíocre, que já levanta seu estandartezinho do eu sozinho. Aí quando você consegue a duríssimas penas publicar, você tem o direito de ficar feliz, é esfregar na cara, olha, eu publico e você não, você é um bosta. Mas não porque eu quero ser melhor, porque eu sou mesmo melhor. Se eu estou publicando é porque eu sou bom, mas é para o vagabundo acorde e venha para cima fazer melhor do que eu, e ele não faz porque ele é um merda. Então enquanto ele for medíocre, eu vou ficar socando a cabeça dele. Bom, desculpa, neguinhada, já estiquei o tempo demais. Quero agradecer pela sua atenção, pela sua bondade, pela sua gentileza. Eu acho que o tempo já deu. O especial de Natal foi isso. Eu já te passei dois presentes importantíssimos. Tá? Como é que você cria teu personagem? Como é que você formata seu documento? Como é que você registra? O que é bobagem, não precisa de nada disso. E como é que você... Mas o ISBN é bom para você ter, para você, se você quiser vender para uma outra empresa, para um submarino, colocar numa... uma casa de cultura, tem um USBN que te garante um monte de coisas, vale a pena. E claro, como é que você tem uma abordagem diferente e como é que você vende seu produto com o dinheiro dos outros? Não tem dinheiro, agora você sabe o que tem que fazer. Que autor fez isso? Ao mesmo tempo que eu cedo meu personagem, para você quer brincar com o meu personagem, faça versões dele. Eu me projeto, eu estou me projetando, mas você também está. Você não, ninguém te conhece? Beleza, pega o emprestado do meu personagem, faça uma história, faça um fanart dele, conte uma historinha dele, está aí. Não gosta do meu personagem? Pega o personagem dos outros, faça versões. Nada de penitente, aquele lixo. Nada de lobo-guará, aquela porcaria, velta. Não, não vá pegar bosta. Porque ao invés de você ser conhecido, você vai estar se aliando a um bando de medíocre que não sai do chão. Gente que não produz, gente amarga, incompetente, que vive de um passado frustrado, terceiro mundo, quinto mundo. Gente, não vá para esse lado. Se você quiser, faça algo seu. Colocando o teu coração, a capa do meu nome é ele com o coração saindo assim, a estrela, é ele, sou eu. Uma vagabunda aí, chupadora de caralho, virou pra você vai achar que seus personagens são você. Não vou achar que meus personagens são eu. Eu sou meus personagens. Ou seria o contrário? Uma coisa, não, que os meus personagens são. Achar que seus personagens são você. Não, eu vou achar que meus personagens são eu, não. Meus personagens são partes de mim, vamos ao que interessa, são reflexos, são imagens tênues do meu coração, das minhas ideias. Originalidade é isso. Originalidade não é ser conhecido, ser famoso, ter livro citado na Veja, aparecer no Jô Soares, que eu vou aparecer no Jô Soares, você vai ver. Não interessa, isso é o que menos importa, que você tenha que ser lido. Turminha te leu, joia. Turminha gostou, melhor ainda. Turminha comprou teu livro, puta, sensacional. Mas é mais importante você ser lido, que dinheiro você não vai ganhar. A fama, é nego que se apoia na fama, acha que tá, é famoso, vale a pena, é idiota. Porque a fama, ela é efêmera. Os meus livros estão registrados na Biblioteca Nacional e estão na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Estão em bibliotecas. Tem gente que guardou. A minha palavra fica, a minha ideia vai ficar. Eu vou morrer, eu vou desaparecer, eu vou sumir desse mundo, vou para a obliteração, mas a minha ideia vai ficar. Esse é o sentido da imortalidade do autor, né? As ideias ficam. Monteiro Lobato morreu, mas está aí Emília, Visconde de Sabugosa, Pedrinho, eles continuam. Infelizmente está na mão do pessoal que não deixa fazer nada, mas uma vez que a turminha cair matando em cima, é triste você ver eles fazerem mais desenhos da Mandy, do Billy Mandy, fazer mais desenhos de personagens do Cartoon Network, do que de autores nacionais que se foram, eles mereciam um tratamento, né? Ou então esse apego idiota da coleção Vagalume. Os autores estão mortos, acabaram, não tem mais nada. Mas o livro está aí. Eu acho que o grande barato da escrita e da criação é essa. O nosso trabalho fica. Nós nos perpetuamos até o final dos tempos pelo nosso trabalho. Acho que o que vale a pena é isso. E você devia começar a pensar desse jeito, cara. Valeu, turminha. Obrigado. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Conforme for, faço mais um podcastzinho aí. Por favor, não hesite, solicite. Se tiver alguma dúvida, só mandando um aviso. Eu não vou encaminhar o trabalho para ninguém, para nenhuma editora. Se você quiser que eu fale com fulano, com o editor disso, eu não faço isso. É desonestidade, é descortesia, é errado. Se você quiser mesmo, faça um plano de negócios, sente, especifique, encaminhe para quem você quiser, mas eu não vou levar ninguém para o editor, não vou falar com o meu editor, não vou falar nem com o Ednei. Você quer mandar para o Ednei, você manda, você quer mandar lá para o editor aí quando você manda, mas pelos caminhos dele eu não vou apresentar ninguém, porque ninguém me apresenta, ninguém me apresentou nada. É a reciprocidade da BK, do velho BK, da preta velha ressentida, porque ninguém me ajuda em nada. Como é que eu vou ajudar? Eu já estou ajudando muito para você se virar sozinho. Pegar na mãozinha e levar para o editor, não. Vai tomar no cu, tira esse vagabundo, tira esse idiota. Faça um plano de negócios e encaminhe para você, para quem você quiser. Menos peça para mim, para isso, que você é desonesto. Eu tenho meu espaço, tenho meu momento, tenho a minha... Mas eu não vou fazer isso. Já fiz demais para vocês. Demais, tá? Quando ninguém faz isso. Só que você dá a mão, vagabundo, que é o pé. Compra meu livro que eu te dou uma força. Valeu, negado. Obrigado por tudo. Um abraço. Tchau.